Meus amigos e meus irmãos, o livro mais importante da atualidade mundial é o Apocalipse de Jesus segundo São João, o segundo João. Ele não é um livro apenas de uma transição kármica para os povos do planeta Terra. O seu significado não cessa quando da consumação dos acontecimentos proféticos anunciados aqui. Porque na leitura para os simples que estamos fazendo do Apocalipse, vocês vão ver que ele apresenta uma série de normas para os governos dos povos. Porque o Apocalipse tem um significado que a maioria das pessoas não sabem. Como a mente humana no campo da espiritualidade, ou para o campo da espiritualidade, tem sido preguiçosa, muita gente que abre as páginas do último livro da Bíblia Sagrada vem falar em besta, que surgiu da profundeza, surgiu da terra, surgiu do mar, em pragas, flagelos, trombetas tocando, e uma linguagem altamente cabalística, se sente acovardada e se afasta da leitura e do entendimento de um livro cujo nome significa revelação. Mas Jesus já anunciaram no Evangelho que o entendimento das coisas espirituais dá-se primeiro para os simples. Ainda agradece a Deus por tê-las afastado dos sábios e senhores da terra. Porque aqui, nestas páginas, vocês vão conhecer quanto de magia elas têm. As pessoas que não têm o seu coração preparado poderiam usá-las para o malefício, não de povos, mas de gerações e gerações de povos. Porque aqui, conforme nós vemos ao toque da sétima trombeta, é revelado o segredo de Deus. E o segredo de Deus é aquele que gere toda a existência, não somente do planeta Terra, mas de todo o universo. É preciso que tenhamos amor, humanidade nos corações, para podermos alcançar esse entendimento de forma que ele não nos esmague. Estão preparados então para caminhar comigo pelas páginas do Apocalipse? Então vamos ver os segredos, com a ajuda de Deus, que estão nas suas dobras. Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. O título, o autor e o assunto do livro. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo,

seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo que o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fui crucificado, mas eis-me aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. Há um versículo aqui no capítulo 1 que eu li e vou comentar para os simples. Durante a série de programas, vão ser muitos programas, só o capítulo 1 que eu li hoje na íntegra contém tanto ensinamento, daria para falarmos 1000 anos. Mas aqui, ó, o versículo 10, vou dizendo para não esquecermos, versículo 10 do capítulo 1: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ora, essa questão do dia do Senhor já provocou muitas discussões. A verdade é que nós temos que nos livrar do conceito de dia, de noite, de calendário, conceitos restritivos. Aliás, que temos combatido muito aqui. Porque se não nos livrarmos dessa conceituação humana de dias da semana, do mês, do ano, dos séculos, nunca poderemos entender com perfeição o Apocalipse. Porque ele foi construído numa ambiência em que espaço e tempo não sofrem as restrições terrenas. É fácil de entender. Porque para nós o tempo passa. Imaginemos que o dia de hoje seja dia 10 do mês. Amanhã dia 11, ontem dia 9. Então, o tempo passa. Presente, passado, futuro. Mas para Deus, o supremo arquiteto do universo, o tempo é. Significa dizer, o tempo está. É o presente eterno. Como usamos quando vamos explicar certas passagens da história. Para Deus, o tempo é. O tempo está. Por isso a eternidade não pode ser cansativa, porque a gente não sente o tempo fluir. Não envelhecemos, então. Não perdemos o nosso tônus. Porque, na verdade, integrados no dia do Senhor, espaço e tempo de Deus, como já expliquei sobejamente aqui, nós passamos a ser o próprio tempo quando integrados nas dimensões divinas. Então aqui quando João diz, no versículo 10 do capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor, significa que ele se colocou na posição ideal para ser instrumento da profecia, sem qualquer jugulação, manietação, algemação, seja lá mais o que se diga de toda essa questão humana que restringe ainda a nossa evolução como espíritos para Deus. Nós temos que pensar na esfera divina, lutar para alcançarmos isso. Como fez João, o evangelista. Então, ele se colocou na situação em que gravitam os espíritos elevados e que por isso podem realmente profetizar com acerto. Nós sim é que erramos quanto a datas, quanto à situação, aos fatos, às contingências humanas, particulares ou coletivas, porque ainda não nos colocamos nesse terreno especial, podemos dizer neutro, significando não estar manietado às prisões mentais. Teremos a liberdade de João Evangelista para entender a profecia, porque entramos na sintonia perfeita do tempo de Deus. E também não haverá mais espaço. Ainda estamos presos àquela ideia de atravessar o espaço linearmente. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 1.000 quilômetros, 1 milhão de quilômetros, 10 bilhões de quilômetros, anos-luz, números inconcebíveis, que nos impediria, esses números nos impediriam de chegar aos pontos do universo. Quando é que Deus nos proíbe de alguma coisa? Proíbe-nos, quer dizer. A palavra nem é bem esta, proibir. Não permite que tenhamos certos conhecimentos, porque não saberemos usá-los bem. Ou, dizendo melhor ainda, nós é que não nos permitimos chegar a esses conhecimentos infinitos, porque a nossa capacidade não chegou ao ponto de alcançá-los. vamos nos livrar no dia do Senhor da concepção humana de tempo e de espaço linear. Entenderemos que ganharemos uma velocidade inconcebível ainda para a maioria dos humanos quando entendermos que podemos tangenciar as dimensões, passar de uma dimensão para outra. E para facilitar a compreensão disto, é o que nosso saudoso irmão Alzilo Zarur trouxe-nos através da religião de Deus, a proclamação do Centro Espiritual Universalista, página 143 do Livro de Deus, se vocês quiserem estudar. Eu posso ler até um trechinho aqui sobre a doutrina do céu, da religião de Deus, sua doutrina de evangelização e apocaliptização dos povos, demonstra que há um planejamento divino que neste final de ciclo dará, como na determinação evangélica, a cada um de acordo com as suas obras, homem, povo, nação. Não somente nesse final de ciclo, mas em todos os ciclos que se renovam, provando que é imprescindível a sobrevivência da humanidade, o conhecimento do Evangelho e do Apocalipse do Cristo à luz do novo mandamento, a religião divina do amor universal, não somente pelos religiosos, mas também pelos políticos, pelos filósofos e cientistas e economistas e artistas e desportistas, pelo homem simples e pelo homem que alcançou o mais alto grau possível de sapiência numa encarnação. É necessário que nos tornemos capazes de entender que política, religião, filosofia e ciência são quatro aspectos da mesma verdade, que é Deus. Bem, mas prosseguindo aqui. Por isso é que o nosso saudoso irmão Zarur fez descer até nós a proclamação do Centro Espiritual Universalista da religião de Deus, para que nos acostumássemos a descobrir e viver a postura ideal que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos livra de tudo, ela nos liberta. Quando nos colocamos na posição ecumênica, universal, altamente fraternal, acima de espaço e tempo humanamente compreendidos, nós nos livramos de tudo aquilo que nos aprisiona, do drama do fanatismo, portanto do ódio, que só traz malefício, o ódio que representa tudo isso, a nossa vivência. Libertos desse ódio e sabendo perdoar, porque o perdão liberta a quem perdoa, aí sim nós estaremos isentos, colocados no campo do ecumenismo irrestrito, altamente fraternista, e aí seremos capazes de entender o Apocalipse de Jesus. Porque ninguém na Terra está capacitado a julgar ninguém. O dono da verdade na Terra não há. O dono da verdade é Deus, de Jesus, o seu Cristo e do Espírito Santo. É muita pretensão querermos ser donos da verdade. É arrogância, é prepotência, e tudo isso só leva a resvalar para o campo do egoísmo, que pode destruir a civilização como a temos entendido e vivido até agora. Coloquemo-nos na vibração da profecia, integrados no dia do Senhor, porque aí estaremos realmente no dia de Deus. E a competência dele se estabelecerá em nós. E aí nos tornaremos invencíveis, não para destruir o nosso semelhante, mas para erguer um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. O que falta a todos é ter no coração Deus, o sentido da religiosidade. Aí então, as nações serão grandes. Mas voltando ao assunto, o dia do Senhor e tudo o que estamos estudando aqui, recordamos quando Moisés, no Velho Testamento, diz que ao sétimo dia Deus descansou. Ele falava assim para acostumar os seres humanos a respeitarem um dia para descanso próprio e descanso de seus próprios servos, escravos, animais. A terra seria no sétimo ano. Então Moisés usou, podemos dizer, desse macete, porque as coisas que viessem para aqueles homens rudes, como inspiradas pelo poder divino, teriam sempre mais força do que se desejadas por um homem, mesmo que fosse um verdadeiro gênio, como grande legislador hebreu. E Moisés usou muito dessa forma de pregar, e assim servia aquele que conduz aos nossos destinos. E é Deus realmente. Assim, ele fortaleceu-se junto ao povo e pôde realizar muitas coisas extraordinárias, e bem que a duras penas, porque nós vemos na Bíblia Sagrada o que foi a saga mosaica. Mas o dia do Senhor, meus amigos e irmãos, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, nessa nova passada sobre o livro das profecias finais, quando não vivemos mais o fim dos tempos, e sim o correr do fim dos tempos, o passar do fim dos tempos, é o tempo de Deus, não o tempo dos homens que alcançamos viver. Se nos colocarmos realmente, humildemente, corajosamente, sob o tempo de Deus, sim, sob o tempo de Deus, livres de qualquer jugulação de espaço e tempo humanos, todos estaremos finalmente gloriosamente aptos a entender o Apocalipse de Jesus, segundo São João, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, de Jesus, o Cristo de Deus, que eu tenho repetido muito aqui. Um livro que é inspiração de um Deus que é amor, não pode de maneira alguma ser analisado sob as trevas do ódio. Deus é amor, diz João, o evangelista. Zaru completava assim, e nada existe fora desse amor. Saibamos viver esse amor, para que possamos ter realmente em nossas mãos a sociedade solidária, que desce de Deus para todas as suas criaturas. Eis aí a sociedade que queremos construir. Um mundo novo. Deus diz no Apocalipse: farei novas todas as coisas. E se Deus falou, e Jesus, que é um com ele, também o disse. E se Jesus falou, está falado. Percebam essa vibração de amor que vem do livro da revelação divina. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Em nome dele, Pai, de seu Filho Jesus o Cristo e do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, prometido por Jesus há 2000 anos. Quem confia em Jesus? Deus está presente. E mais Jesus, o Cristo está vista e já vem em nossos corações para sempre. Obrigado pela audiência e a paciência de todos vocês. Viva Jesus!